sable, balançable. Cantar abertos para te conhecer. Tanto que

Voz Antena Web. Só depois lutei, a que azul já ele é.

9. Essa é a rádio que só toca sucesso. Apaixonado como herói de uma fita, mulher olhando, pareceu uma bonita. Vinha um colar de imitação, beijei-a na mão, sorria, sorria, mandou-me para os meus, dissemos adeus. Apaixonado como um herói de uma fita, mulher olhando, pareceu-me bonita. Tinha um colar de imitação, baixei-a na mão, sorria, sorria, mandou-me para os meus, dissemos adeus. Baixei-a na mão, sorria, sorria, mandou-me para os meus, dissemos adeus. O fora disse quando desce, yeah, yeah, yeah. Já não sei, olhei a olhão-me, assim fiquei. Dizer fazer. Mediterrânea, gosto é pleno verão. Sol a pino, eu faço uma revolução. Canal 2. o resto não se sabe, e o resto não se diz. Um polícia a correr atrás de um ladrão, cai a trela, cai o dono, foge o cão. Um vendedor de jornais vai subindo a rua. A trama cai o dor.